mão piedosa e pura, em cujos doces dedos de mansinho a caridade tece o brando arminho com que afaga a miséria e a desventura. Estrelas fulgurando em noite escura, és a consolação, a paz e o ninho dos aflitos que choram no caminho sob as chagas da sombra e da amargura. Mão que repartes luz, pão e agasalho, coroada na glória do trabalho, a refulgir em todas as igrejas, por toda a gratidão que te abençoa, mão que ajudas, contente, humilde e boa, Deus te guarde feliz, bendita sejas.